Sou essa água salgada que sara feridas de corpos com peles subalternizadas. Sou esse mar poliglota que grita segredos dos colonizadores, que escuta o clamor dos sequestrados e que acolhe os negros desamparados, que reclamam da sede e da ancestralidade. Meu corpo é transatlântico. Intersecciono bairros, cidade, países e continentes. Minha etnia é diaspórica. Sou uma banto capixaba brasileira. Sou negra, sou bicha, sou latina. Sou uma bicha banto brasileira. Meu corpo é aquático e fronteiriço. Habito a fronteira entre África e Brasil, o mar. O mar sentiu o peso dos navios negreiros repletos de africanos sequestrados, roubados e raptados. E é nesse mesmo mar atlântico onde, na terceira diáspora, criam-se negritudes emancipadas de traumas e desejos coloniais. O mar é a máxima expansão da água que nos compõe. Todo negro precisa saber nadar para compreender a diferença entre náufrago e mergulho. Para compreender a minha diáspora, ouço o mar. Castiel Vitorino, brasileiro. Ladies and gentlemen, I'd like to know, are you ready for start time? Yeah! Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement. You know what I'm saying? Falaremos de vida, nunca de morte. Falaremos sobre o caminho, nunca sobre a chegada. Falaremos sobre as partidas, sobre os adeus, as despedidas. Vida, nunca de morte. E eu sei que você espera uma história de sofrimento, do quanto eu passei fome, do quanto foi difícil, do quanto foi doloroso. Eu não vou dar isso pra você. Pra compreender minha diáspora, ouço o mar, ouço outras pessoas negras, como Castiel. Pessoas que entendem essa transcendência, que entendem o mar, entendem as diásporas, que são idas, partidas, chegadas, encontros, trocas. E em meio a tantas trocas, sempre saem coisas muito potentes e que, sobretudo, nos conectam. O que nos conecta enquanto periferia, enquanto margem? O que sai dessa conexão e o que nós formamos com isso? Arrisco dizer que é uma só palavra e um sentimento universal: música. Existem muitas periferias. Isso nem é uma ideia minha, é da Naira Laís. E nessas muitas periferias, algo se constrói. E algo faz com que a gente se construa. Essa identidade musical, que vira estética por meio do hip hop, funk, forró, brega e todas as outras sonoridades que nós já conhecemos. E é essa pluralidade que a música nos dá, enquanto muitas periferias que se encontram e se identificam e se constroem a partir disso, que faz com que seja plural, diferente, único e feito normalmente de nós para nós. É o passar uma mensagem, fazer com que isso seja acessível de ouvir e principalmente de produzir para ser replicado. Então, se a gente começa com... Passando por... Conta-nos pra que de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. RR tem também. Indo parar nisso aqui, sem ter virado algo muito complexo, para que fosse muito mais fácil de ser replicado, a gente identifica estética, mensagem, grupo e lugar. Vale da Penha, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo, de Glock na cinta o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder. Eu te vejo no baile, já chego sarrando, do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meio que te taca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caralho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Enfim, de Itaquera a Capão Redondo, Capelinha, Grajaú, Brasilândia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Nordeste, Norte, Goiânia, todo mundo. As periferias são várias, são múltiplas e não podem ser resumidas numa coisa só. Mas elas se encontram num lugar. E é desse lugar que eu tô falando, é desse discurso. A gente sempre fala de uma perspectiva de não lugar. A gente é sempre o outro. E por mais identificação absoluta que exista entre todas as periferias, entre todos os corpos negros, entre todas as pessoas em diáspora, ainda assim falamos desse não lugar. Mas em que periferia eu me encaixo? E por que eu tenho que me encaixar? Que lugar é esse de onde eu tô falando? Não necessariamente um lugar físico, um espaço, um bairro, uma quebrada. Mas que lugar é esse que eu tô conseguindo botar minha voz pra fora? E que processo é esse de se entender enquanto corpo periférico e múltiplo? O mundo sequer foi criado pra mim. As histórias que estão por aí não foram pensadas pra mim. Não foram pensadas pra pessoas como eu. Na verdade, como eu e você. E encontrar a si próprio é um processo de reconhecimento. Por isso falamos de afrofuturo, por isso falamos de construção de outras narrativas. Se existe algo já tão cristalizado e tão enraizado na cabeça e no imaginário popular, por que a gente não se desvincula disso de uma vez? Num país que não me quer vivo, viver é meu manifesto e maior desafio. Isso requer muita visão e muito planejamento. Você tá na era lei de novo. Uma preta-chave é uma preta de visão. Essas novas perspectivas precisam de construção diária. Olhares brancos me fitam a perigo nas esquinas, eu falo mais de 3 línguas e ainda assim, a história não é sobre mim, por enquanto. Entre o bluesman e o gigante, eu não preciso escolher um lado. E no meio do espelho, da Naira e da Drica Barbosa, tem tantas perspectivas que me cabem e que podem conversar comigo, que eu não preciso escolher um lado. Eu posso reconstruir o meu. E fazer o meu próprio altar. Vou chorar tudo que tem que chorar e ainda assim falarei de vida, nunca de morte. Porque esse discurso já tá defasado e se todas as vezes forem associar um corpo negro a um corpo morto, essa não é a minha história. Eu não sei qual é a sua. A minha está em processo de construção e ainda não tá completa. E eu espero te encontrar qualquer dia por aí. As diásporas são grandes, os caminhos, os encontros e as trocas também. Assim como a sua história vai ser, ou melhor, tá sendo. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. O resto você já sabe. Brindo quando tem um gin, se não tiver, tchim-tchim também. Um brinde pra nós. Eu não canto rap, eu canto néctar. Ela falou até se o BK erra, o BK acerta. Néctar, certa. Eu só fazendo o que eu quero fazer. Me chamam de egoísmo, eu chamo de meta. Fuja, agora eles não querem que a gente pense, que a gente viva, que a gente ria, que a gente cresça, ou que a gente faça. Lá na frente, já já eu te encontro. Eu juro, eles não vão passar daqui, vai ficar tudo bem. Quando eu te reencontrar, eu te juro. Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Eu quero ser maior, eu quero ser maior. Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Eu quero ser maior, eu quero ser maior. Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Eu tô quebrando mais juras, eu tentando acertar e logo após pedindo desculpa. Me chamarão de louco por eu não consumir o que eu não queria. Nem rir na histeria coletiva. sendo questionado por quem tem atitudes piores que as minhas, manias estranhas igual as minhas. Eu não vejo o tempo como inimigo, mesmo ele sem paciência comigo. Oh, eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Eu quero ser. Você conhece o quem você conhece, o que você merece ou a quem você interessa. Vida, por que tanta pressa, por que tão carente, por que tão ausente, por que tanto estresse. Cansei de dar arma pra quem não tem mira, talha pra quem não sente fome, amor pra quem não sente nada. Errei comigo, sinto muito, odeio os pulos, odeio os murros, odeio o mundo, não odeio a forma que faz ele girar. Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Oh, eu quero ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Eu quero ser. Relacionamentos são casa em construção, então faça ela subir pelas paredes. Momento de paz e ambição. Ela entendia o que passava na minha mente. Crescimento é questão de visão. Eles são olho grande, é fácil de cegar eles. Rendimento, ela é rendição. Por que corri tanto para outros braços esses meses? E ela disse que há pouco tempo me ouvia e muito me entendia. Bebê, não canto rap, eu canto vida. Que o meu caminho era vertiginoso. Que curte meu lado poeta e ama meu lado criminoso.